querer me faz sentir tão bem, me faz sonhar e mais que além, acreditar num grande amor. Te querer me faz querer viver, olhar pro céu e ver você, um paraíso de amor. Na na na na, te querer, na na na na na, te querer, na na na na na na, te querer, na na na na na na, te querer, te querer, te querer, te querer. Yeah.